I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Da internet! Sejam bem-vindos a mais um show de horrores mundialmente famoso e conhecido por conter as criaturas mais horripilantes e bizarras que a sua mente enlouquecerá ao vê-los! Conhecido como Elo Perdido lá da Escandinávia, Miote! Eu só vou dizer uma coisa, não tem nada a ver, viu, seu bando de filho da puta? Não tem nada a ver, viu? E nem comece com essa babaquice. E culpa do Brunão, eu sei muito bem. Vocês da plateia, cuidado! Vocês que têm coração mais fraco, cuidado, porque vocês estão a ponto de observar uma das criaturas mais horripilantes e grotescas e obesas deste mundo! Brunão! Fala, galera, beleza? E além do miote bizarro, eu senti falta da monga. É, o miote tá aí, ó. Ah, tudo vai ser eu, né? Tá bom. Cara, essa foi sincera. Tudo eu. Tudo sou eu. Tudo eu. Ineditamente no nosso circo, agora nós temos os irmãos que vieram diretamente da podridão. Os irmãos que vivem na sujeira. Eles comem fezes para sobreviver. Cuidado! Parecendo o cara do Rá agora. Cuidado! Porque sua mente é muito fraca e não conseguirá observá-los por muito tempo, porque é muita nojeira. O primeiro deles é Bruno Gunther. Conhecido como o Homem Sem Rim. Meu rim! Meu rim! I'm a freak. E não menos nojento e menos grotesco, ele carrega seu irmão caçula agarrado em seu apêndice, porque eles nasceram juntos, né? Não sei se vocês sabem. Seu irmão escroto que vive parasitando seu irmão mais velho, Douglas! Greetings, my friend. I bid you welcome. Listen to the children of the night. E calaveira, hello. Senhor Mr. Cotoco? É o Joel Santana que tá falando, pô? Eu tô imitando o Bela Lugosi, caralho. Grites, my friend. Você tá imitando o Joel Santana imitando o Bela Lugosi. Silêncio, criaturas abomináveis! Eu sou o Calaveira, o dono deste maior circo de horrores que permeia toda essa internet mundial! Ah, meu Deus! Cala a boca! Ah, coisa horrível! Tiozinho! Para! Nome de Cristo! Chicoteia ele, mestre, chicoteia! Cala a boca, você também! E você que está ouvindo isso, se você tem a mente fraca e o coração fraco, pare de ouvir esse programa agora, porque você não dará conta das coisas bizarras e horripilantes que esta atração tem pra vocês. E se você é corajoso para continuar conosco, continue ouvindo, porque nós voltamos logo depois dos recados. Ah, que medo. Cala a boca, criaturas! Ai! Ai! Ai! Eu sou de tamanho da manhã. Procure. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. dia, Miote. Estamos aqui mais numa sessão de recados, recadalhos e recadinhos. Isso, gravando no sábado, né? Ah, sempre bom. Semana tá complicada. E o evento Greek Prime, estamos todos prontos, preparados, preparadíssimos? Estamos nos preparando, né? Porque ainda falta um pouquinho, né? Porque vai ser só em maio, né? Ainda falta 2 meses. Quero só relembrar que a gente falou nos recados do programa passado que quem tiver com camiseta do Jurassic Cast lá no dia do evento e vier falar com a gente, vai ganhar ingresso pra cinema. Já curti. Se a pessoa vier mesmo falar com a gente com a camiseta do Jurassic Cast, além de ganhar os ingressos, vai concorrer também para ganhar outras camisetas da Fiction e do Jurassic Cast. Agora vocês têm que ir vestido mesmo, meu povo. É só ganhar. Isso, se for com camiseta e caneca, tá? Se alguém aparecer com a caneca lá, sei lá, vai no mochila com ela, mostrar, vai concorrer. Ingresso vai ganhar, mas a camiseta vai concorrer para ganhar. Pois então, galera, vão no Geek Prime, vocês só têm a ganhar. Vai ter esses meus lindos amigos maravilhosos que eu morro de saudade. Vai ter o Huawei e foda-se o resto. Só presta aí. Ah, é assim, é? Não, a Way Jurassic Cast no meu coração, só isso. Ah, tá certo. Vai ter os Cassius Brothers, vai ter o Azaghal, só que o Jovem Nerd não vem dessa vez, vai ter o Azaghal. Cauê Moura, vai ter La Fênix, vai ter o Lorde Vinheteiro, vai ter muita gente. Muita gente, mas o mais importante... O Jurassic Cast, que vai estar apresentando o Geek Prime. Apareçam lá, venha falar com a gente e participe também de tudo, né? Vão ter 2 dias de evento, dia 24 e 25. De maio, tá o link aí no post, entra lá, vê quais são as atrações que vão ter e participe. Participe, meu povo, que tá muito fácil, é só você ir gato, porque a camisa da Fiction Corporation é massa já, você vai todo estiloso, todo fodido e ainda concorre a outra camiseta e ganha ingresso de cinema. Então, se você não tem camiseta ou caneca, entre agora no link aí do post e garanta a sua. Então, hoje os recados são rapidinhos e eu só quero dar um aviso. Esse filme que a gente tá falando agora é um filme que não é muita gente que conhece. Eu mesmo não conhecia, o Brunão não conhecia, Calaveira, desde que a gente tem o Jurassic Cast, falava sobre ele. O vídeo tá aí no post, legendado. Ele tem 1 hora só de duração. Então, filme de 1932. Para agora, assiste o filme e depois escute o programa. Só que é um filme que não é fácil de você assistir, porque tem pessoas deformadas, tem gente que não gosta de assistir isso. Então, abra a cabeça, veja com calma e depois escute o nosso programa que a gente vai falar, tá falando muita coisa sobre ele e temos 2 convidados aí que vocês já escutaram, especiais, que entendem muito do assunto. Mas então é isso, Miote, vamos ser todos lindos no Geek Prime. Vocês, pessoas maravilhosas da internet, curtam esse filme que tá massa. Eu não vi, eu estou jogando palavras ao vento, mas se essa galera escolheu é porque é foda. Aguarda, confia e escuta o Jurassic Cast. Miote! Quê? O que foi? Qual o problema? Miote hoje vai passar o programa inteiro com o pé atrás. É, ele... Falar com ele. Miote vai passar o programa mudo. Mudo. É. Miote. Monstros de 1932, título original, por favor. Freaks. Eu, presente. Quem me chamou? Tô gostando. A gente sabe que a maioria dos nossos ouvintes costumam parar de ouvir ou mesmo continuam ouvindo o programa e depois correm atrás dos filmes. Entretanto, a gente tem uma coisa muito importante para falar para vocês. Freaks é um filme quase que conceitual. Ele é um filme muito bom, só que ele é um filme que ele carrega um teor político e social muito impactante e muito importante. Ele realmente foi feito e foi filmado com pessoas com deficiências físicas e mentais. Se você tem problemas, se você tem dificuldades em assistir esse tipo de imagens e tal, não é um filme abominável, não é gore, não é nada disso, não é de mau gosto, muito pelo contrário. Entretanto, tem pessoas que se sentem chocadas ao ver isso. Então nós aconselhamos Simônia, pra você que vai correr atrás do filme. Não, o filme tá no link, no post. É só clicar e assistir, tá legendado, porque realmente não é um filme de fácil degustação para todos os gostos, como a gente costuma abordar aqui no Jurassic Cast. Eu recomendo que você seja maior de 18 anos ao assistir. Se você não for, muito cuidado, assim, pode traumatizar. E outra coisa, assim, a gente vai falar aqui sobre as pessoas com essas deficiências. A gente queria deixar claro aqui que a gente vai falar com o maior respeito. Exatamente, piadas entre nós. Isso. Inclusive porque o filme ele foi feito com muito respeito. O filme foi feito com muito respeito, inclusive os maiores monstros do filme são duas pessoas normais. Normais entre muitas aspas. São duas pessoas que aparentemente não têm deficiência física, mas a deficiência deles é do caráter. Que é a pior que tem, né? Que a gente vai falar aqui, não é querendo denegrir a imagem de ninguém, nem por favor não se ofendam com qualquer coisa mais forte que a gente fala, mas a gente vai tentar aqui passar o que foi feito no filme e explicar por que que tem tanta polêmica ao redor daí do Monstros. Era Todd Browning? É um dos diretores outsiders, é um diretor dessa época, ele é do período de transição do filme mudo pro filme falado. É muito interessante, porque ele tinha uma carreira promissora, um dos clássicos do cinema, o Drácula, que é a interpretação clássica do Bela Lugosi, é dirigido por ele, mas os filmes anteriores, filmes mudos, ele tinha uma carreira meteórica em ascensão por causa justamente desse tipo de temática, filme de terror. É muito interessante a história de vida do Todd Browning, porque quando ele era moleque, com 16 anos de idade, ele fugiu da família lá, aristocrática, de condições financeiras boas, né? Foi fugir com a namorada, que era dançarina de circo, e viveu como artista de circo, era acrobata, e ele se apaixonou, é um cara apaixonado pela arte, pelo circo, aquela coisa do itinerante. Muito disso ele começou a levar para os filmes que ele foi realizar. Ele chegou a ser assistente de um dos diretores mais consagrados de Hollywood na época, né? O D.W. Griffith, né? Que fez o The Birth of a Nation, né? Surgimento de uma Nação, o Intolerância, aqueles clássicos, né? Monumentais. E ele foi assistente dele, aprendeu a fazer cinema, foi atuar lá com 30 e pouquinho de anos, né? De idade. E depois resolveu começar a dirigir filmes. E usou muito o Lon Chaney, o ator que fez Fantasma da Ópera, aqueles filmes de terror clássicos daquele período. E o Corcunda de Notre Dame. E ele tinha uma parceria muito grande com esse ator clássico. Só que ele morreu, né? Em 30, 31, Lon Chaney morreu. E aí ele vai contratar outro ator pra fazer o Drácula, pra imortalizar clássico no cinema, que vai ser o Bela Lugosi. Dois outsiders, né? Pra fazer o clássico do cinema de horror, de monstro. Só que aí depois tem a questão, poxa vida, já tem Frankenstein, já tem Drácula, já tem Múmia. Que horror que a gente pode colocar depois disso tudo? E aí a vida real pode ser mais terrível do que a gente imagina, não é, galera? O Drácula com o Bela Lugosi foi lançado em 1931, né? E logo em seguida, assim, nessa época, os filmes de monstro, principalmente os feitos pela Universal Studios, eram campeões de bilheteria, cara. Eram, assim, absurdos. Frankenstein, é tudo na mesma época, né? Exatamente. E saiu o Frankenstein com o nosso querido Boris Karloff. E a Múmia também, com o Boris Karloff. A Múmia também é do Boris Karloff e tal. O Frankenstein foi um sucesso absurdo. E aí a MGM viu aquele sucesso de filme de terror e falou, cara, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos chamar um dos diretores lá da Universal, que tenha feito algum filme interessante lá na Universal, e vamos trazer pra cá e vamos pedir pra ele fazer uma história aí de terror. Tudo se copia na indústria, cara. Principalmente na indústria do cinema. Então, o que tá fazendo sucesso, vamos copiar. E aí, o que tava fazendo sucesso na época era filme de terror. E aí falaram, o que que dá pra gente fazer? E aí, veio Monstros. Sabe aquele Drácula do Hotel Transilvânia, que saiu há pouco tempo, que é uma animaçãozinha fofinha lá, bonitinha? Aquele estereótipo do Drácula da capa preta e vermelha, aquele cabelo lambido pra trás, com cabelo em V na frente, ou coisa assim. Essa é a imagem eternizada pelo Bela Lugosi. Pra quem assistiu aí filmes mais recentes, tem um filme muito interessante chamado Ed Wood, que conta a história do pior diretor de cinema de todos os tempos, que é o Ed Wood. E o Ed Wood fez alguns filmes com o Bela Lugosi, quando o Bela Lugosi já tava final de carreira já. Quem interpreta o Bela Lugosi, inclusive, é o Martin Landau. E ganhou Oscar, não foi? Ganhou. Foda. E vale muito a pena conhecer a história ali do Ed Wood, quem quiser assistir. É um filme dirigido pelo Tim Burton, tem o Johnny Depp também no papel do Ed Wood. É um filme muito legal, muito divertido, e conta mais ou menos aí essa época dos filmes B, de terror e tal, que rolou um pouco depois dessa época aqui de 1930. E dá pra ver quem é o Bela Lugosi. Se você quiser saber quem é o Bela Lugosi, dá pra saber mais ou menos por ali. Mas o interessante mesmo é você correr atrás do Drácula de 1931. E E a MGM ficou desesperada, falou, a gente precisa vender isso também e tal. E chama o Todd Browning e vamos pedir pra ele criar alguma coisa aqui. E ele falou, cara, a única coisa mais terrorizante do que o Frankenstein... São pessoas deformadas. São pessoas deformadas. Ele lembrou do passado dele, onde ele trabalhou em circo. Lembrou dos circos de horrores lá, os... Que faziam sucesso pra caramba. Que fazia sucesso pra caramba. Que era o quê? Mulher barbada. Os circos de horrores mesmo, que iniciaram e tiveram seu auge bem no início do século XIX. Que é exatamente a época em que o Todd Browning tava no circo. Então eles ficaram muito famosos nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa e na Inglaterra. Esse circo de horrores, eles eram o quê? A questão de tratamento de saúde mental, tratamento de pessoas com deficiência física, nessa época, era quase que espartana. É retardado e tem deficiência? Mata. Se não matar, exclui. Porque é bizarro, é escroto, é nojento. A sociedade não quer ter contato com isso. Então eram pessoas excluídas, totalmente marginalizadas. Eram bebês que eram jogados na porta dos circos. Eram pessoas que não tinham nem eira nem beira, porque viviam se arrastando no lodo, na lama mesmo, escondidos, uma coisa mais ou menos como o Homem-Elefante, que também é bem dessa época aí também. Então eram pessoas completamente marginalizadas. E eles eram acolhidos por esses circos porque era o único lugar para onde eles tinham que ir. Eles não tinham outra forma, eles não tinham outro lugar para ir. Eles não tinham nenhuma assistência do governo, o Estado naquela época só atendia aos interesses da burguesia. Não tinha quem olhasse por eles. Então quem ia olhar por eles eram o quê? Eram empresários inescrupulosos, que naquela época nem eram tidos como inescrupulosos. Eles eram simplesmente empresários. Então eles iam, pegavam essas pessoas, colocavam em circos itinerantes que rodavam muito pelo interior dos Estados Unidos e ficavam pelo interior da Inglaterra também, até mesmo na própria Londres, mostrando essas aberrações. Nos anos 80, a gente ainda tinha poucos, mas ainda tinha, porque eu fui em um que teve aqui em Brasília, que tinha o famoso bezerro de duas cabeças, e eu fiquei aterrorizado o resto da minha vida. Acho que é por isso que eu tenho tanto medo do cara de duas cabeças lá do SBT, que a gente falou no programa. E fascinava o público. E era baratíssimo. Você pagava, sei lá, 5 cents. Atraía gente pra caramba. O Zé Povão, né? E era totalmente popular, sensacionalista. E era realmente, o que você falou, a única opção desse pessoal ganhar um dinheirinho também, ganhar um troco e sobreviver. E além do circo, tinha aquelas fotos, aquelas coleções de fotos também, que também fascinava, né? Era publicado em jornal, tinham coleções. As pessoas iam lá, os fotógrafos iam tirar ou abriam estúdios e os monstros, né? Vamos dizer assim. Eles iam lá, gente sem perna, gente sem braço, gente com aquela pele escamosa, parece de lagarto. Era um freak show mesmo. E isso fascinava a população na época, né? Nesses circos, eles tinham de tudo. Bebês anencéfalos, tinham microencefalia, que é uma deficiência que tá presente no freaks. Pessoas amputadas, naquela época não se sabia, mas existiam muitas pessoas também com elefantíase, que é aquele crescimento muito grande dos membros em virtude de uma má circulação sanguínea, acho que é mais ou menos isso. Gêmeas siamesas, que eram até artistas de circo também. Que, inclusive, não estão nesse filme também. Cara, que são duas mulheres lindas, viu? Tem o esqueleto humano, ele com 1,68m, tinha 31 quilos, por exemplo, né? Tinha o homem mais alto do mundo. Nessas fotos também, nos circos, eles eram atração tanto do circo quanto dessas fotos, né? A coleção Iceman, o circo Barnum, né? Tinha um que era o homem mais alto do mundo, que media 2,67m. Gente com perna cotoco, né? Tipo, era o rapaz cavalo, que ele andava de quatro, porque a perna era muito pequenininha. O homem sapo, que era o Flip, ele, o pezinho dele era muito pequeno, então ele só conseguia andar pulando. Pulava e tocava sax, né? Então era atração de circo também. O próprio Johnny Eck, personagem do filme, é aquele que só tem do tronco pra cima, né? Ele era pintor, ele era mágico, era um artista de verdade. E usava essa condição dele justamente pra fazer as mágicas dele. Mágico? Ele era mágico. Bom, agora vocês, nada nessa mão, nada nessa outra. Ah, peguei vocês. Mas, ô Gunter, como é que esse cara sobrevivia? Como é que ele conseguia viver? Ele era artista de circo mesmo, a maioria. Não, assim, ele mesmo, ele só tinha do tronco pra cima. Condição médica, né? É, esse foi o que mais me impressionou, esse daí. Esse tipo de assunto é tabu na sociedade. Aquilo que é diferente, você põe pra baixo do tapete. Então você não discute esse tipo de assunto, esse tipo de temática. Essas pessoas, porque são pessoas, nasceram com algum problema de saúde, condição, hermafroditismo. Aquilo que é bizarro pra sociedade não é discutido. Então a gente conhece muito pouco sobre a vida delas. Eu queria só mencionar que eles tinham curtir uma vida normal, dentro do possível. Sabe aquele cara no filme que não tem braços, não tem pernas e acende o cigarro com a boca? Esse sujeito, ele era o príncipe Raidan. Esse cara era casado e tinha uns 3 filhos. Isso não é discutido, não é mostrado e a gente fica meio que... é um tabu, né? Infelizmente. Eu admiro muito Todd Browning por justamente levar essas pessoas pro filme. E, infelizmente, foi o que acabou com a carreira dele. Pra vocês terem uma ideia, uma dessas pessoas mais bizarras que eu fui dar uma olhadinha, né, pra ver essas fotos, esses circos, no Circo Barnum, tinha a Myrtle Corbin. Era a mulher com 4 pernas. Ela tinha, da cintura pra baixo, 2 corpos diferentes. Ela teve 5 filhos, 2 de um lado, 3 do outro, pra você ter ideia. Caralho, mas que velha safada. Come essa. Agora começa. Agora come a minha outra pepeca. Fazer homenagem pro A, 4A. Você está me traindo, mas a buceta é sua! Pereça! Nesse contexto da época, assuntos tabus foram proibidos pelo código de Hollywood da época. Graças a esse filme, né? Era muito pudico o cinema, né? Era caso de polícia. Você, sei lá, mostrar beijo, você mostrar um decote. A Betty Boop, aquela personagem de desenho animado, ela foi censurada, foi considerada prostituta. A Betty Boop, gente, pra vocês terem ideia. Era uma época muito conservadora nos Estados Unidos, né? Inclusive, esse filme, quando ele ficou pronto e foi sair pra exibição, o próprio estúdio cortou várias partes dele e jogou fora, cara. E tem várias partes do filme que hoje são consideradas perdidas porque sofreram na mão ali do editor que teve que cortar porque ia ficar polêmico demais. Assim, eram cenas que expunham muito mais essas pessoas com deficiência, né? O Todd Browning, ele deu um soco, um Hadouken especial, com as 3 barras especial cheia, na cara da sociedade burguesa dos anos 30. A gente vê muito isso em filmes que retratam a época. Cara, era uma sociedade muito mais superficial, como é a sociedade mundial hoje. As pessoas elas eram muito mais voltadas à beleza e a valores monetários. Você só era alguém se você tivesse posses. Como é mais ou menos assim hoje? A humanidade não mudou nada. E outra questão, ô Calaveira, o sistema de Hollywood, o sistema de estrelas nascendo nesse período, as estrelas têm que ser lindas, a beleza, elas têm que ser maravilhosas. É, os anos 30 é a época de ouro de Hollywood, né? E antes, no cinema mudo, os artistas, eles só tinham que ser belos, expressivos. Quando entra o cinema falado, o áudio, você já tem até em 34, mais ou menos, de 30, de 20, 27, 30, 34, o cinema falado começa a fazer parte dessa realidade. Os atores, além de precisarem ser belos, eles agora têm que ter voz melodiosa, né? Tem que saber cantar, que aliás é até a história do Cantando na Chuva é essa, né? A transição do cinema mudo pro falado, né? E essa preocupação com o belo, o padrão de beleza das estrelas de Hollywood, foi impensável e inimaginável você colocar pessoas com doenças e deformidades, vamos dizer, grotescas para aquele público. Isso foi uma coisa impressionante. É um filme de Hollywood totalmente contra esse sistema de Hollywood aí, da beleza, do mito, do perfeito. É uma coisa bem interessante, né, da gente falar sobre esse filme, né? Inclusive, esse filme, ele chocou tanto a sociedade americana que ele foi banido, cara, dos Estados Unidos em vários estados. E no mundo. É, e no mundo, mas eu digo assim, nos Estados Unidos ele não podia ser reproduzido. Ele foi banido em alguns estados. E até hoje. E até hoje, em alguns estados, ele é tecnicamente ilegal para esse filme ser mostrado em algumas áreas dos Estados Unidos, porque algumas leis ainda não sofreram apelação, né? Não foram revistas, né? E aí aquele filme ainda tá, em teoria, proibido pela lei antiga lá, entendeu? Aí você pega tudo isso, um cinema onde aquelas estrelas, que a gente falou um pouco isso no Crepúsculo dos Deuses, né, Brunão? Lá no iniciozinho do Jurassic Cast, aonde as estrelas de cinema, eles eram deuses olímpicos no meio dos mortais que éramos nós, entendeu? Aí, de repente, chega o Todd Browning e fala assim, ah, é a sociedade burguesa maldita de pessoas falsas e tudo produzido. Toma aqui a realidade podre que vocês exploram e pá na cara. Cara, o Todd Browning, ele foi ameaçado de morte. Ele recebeu cartas e mais cartas. Tem uma carta que foi divulgada de uma espectadora falando assim, como é que você teve coragem de nos afrontar, de afrontar a sociedade americana com essas pessoas grotescas que deveriam estar mortas? Isso foi escrito por uma dona de casa que assistiu o filme, a montagem final do filme. O filme, ele teve 5 finais diferentes, aparentemente. O final original, inclusive, era muito mais chocante que o final que o filme traz. Tanto episódio final ele é meio chulé, não sei se vocês concordam comigo. O final é tipo um fade e do nada aparece outra cena, né? Esse filme teve tanto problema nos bastidores, porque já de cara lá, o líder, o fodão lá da MGM, né? MGM, Metro Goldwyn Mayer, né? O seu Luiz Mayer, ele falou, este filme não sai nem debaixo de porrada. E o produtor falou, não, eu confio no Todd Brown, né? O produtor era até o produtor dos Irmãos Marx também, aqueles filmes de comédia lá daquela época, né? Ele falou, não, eu acredito. E ele foi até o fim, mas esse mesmo produtor, o Thalberg, né? Ele também foi aquele que tacou o Todd Brown na Cova do Leão, né? Eu vou te apoiar até o fim, mas se o filme for um fracasso de crítica, de público, tá fudido, né? Também foi assim, ele deu a corda pro Todd Brown se enforcando, né? Tinha que ter refeitório separado, porque os atores sem deformidade falam que absurdo, eu não consigo comer. A equipe técnica não conseguia comer, porque tinha lá o Príncipe Heimdall, tinha gente sem braço, gente sem perna. As meninas e o rapaz com microcefalia, acho que são bem chocantes também, né? Tem uma lenda aí dessa história, de que o Scott Fitzgerald, que é um grande escritor americano, ele era membro do departamento de roteiro da MGM nessa época. E disse que ele teve que sair correndo um dia lá no refeitório porque as irmãs siamesas sentaram do lado dele e ele foi vomitar. É um problema seríssimo que os Estados Unidos até hoje têm de lidar com as diferenças, né? É o surgimento de uma nação lá, onde o Todd Brown foi assistente do Griffith, né? Ele é dito como um filmaço e não sei o quê, técnicas de filmagem, de trucagem, de edição, closes, né? Mas é um filme racista, né? Exatamente, é o Ku Klux Klan, a história da Ku Klux Klan, vai salvar o mundo dos negros, né? Vai salvar a nação. E o filme é interpretado, o negro que ia ser linchado, porque ia ficar com a branca, né? Que ela fala, eu quero morrer, mas não fico com você. Aliás, era esse código de moral proibia a relação interracial. E o ator que fazia o papel do negro, que ia ser linchado pela Ku Klux Klan, era branco. Botaram aquela pintura de negro na cara dele, né? E foi um branco que interpretou um negro tarado, estuprador de brancas, que ia ser linchado pela Ku Klux Klan, né? Sabe o que é pior de tudo? A moral humana não mudou absolutamente nada, velho. A gente simplesmente tirou essas pessoas da escuridão e, pior, a gente colocou elas, quando eu falo a gente é sociedade, a gente colocou elas debaixo dos holofotes, velho. O Ratinho fez isso. O que ele fez foi um crime, que se a sociedade humana ela tivesse realmente evoluído, o Ratinho hoje era pra estar preso por exploração de incapaz. Tinha um garoto que tinha 50 ou 60 tumores na cara. Então a cara dele ficou igual a do homem-elefante, ficou absurda. Cara, o que o Ratinho fez? Ele botou o garoto atrás do tapume e ficou o programa inteiro fazendo, tipo, alarde com aquilo ali, cara. Ele botava só a sombra do garoto e você via que tinha uma coisa deformada ali do outro lado. E falava assim, fulano, vem cá, meu amigo fulano, você que é... Velho, olha só, gente, nós estamos em 2002. Olha o comportamento do cara. Vem cá, meu amigo fulano, dono e proprietário lá das indústrias meias, cueca usada. Vem cá, meu caro milionário, porque o Ratinho só, né, só se cerca daqueles goianos milionários, tudo grosso, escroto, gordo, escroto. Vem cá, vai lá ver. Aí saiu o cara olhava assim, o cara saía do palco, você filmava o filho da puta, olhando pra cara do deformado, o cara voltava com cara de nojo. Porra, eu tô revoltado aqui, velho. O cara voltava com cara de nojo, velho. Falou assim, Ratinho, porra, eu acho que não mostra não. Cara, o Ratinho deu pico de audiência absurda. Até hoje, ele, tipo, bateu 3 ou 4 vezes a Rede Globo. O que que aconteceu? Ele prometeu, depois de explorar exaustivamente a figura desse garoto, o garoto morreu. De tanto que o Ratinho postergou, porque ficava justamente explorando a figura dele, o garoto tinha câncer, velho, tinha tumor, a cara dele era deformada por causa de tumor. Aí o garoto morreu, veio a óbito, um pouco antes de começar a fazer o tratamento. Aí o Ratinho começou a chorar na televisão. A gente tá falando de um filme que retrata como era a sociedade do século XIX. Eu tô dando um exemplo de 2002. Olha que merda. Não mudou nada, né, cara? Não mudou nada, porra. Você vê a porra do Fantástico, faz um programa de 50 minutos com o cara da cadeira de roda lá que se acidentou pra mostrar a superação dele e tal. Velho, aquilo ali é a mesma coisa que nós estamos discutindo agora. A Oprah Winfrey, aquela vaca, filha da puta, que tem um ódio desgraçado daquela mulher. Aquela mulher só faz explorar a desgraça dos outros. Aquela mulher é tipo o Sônia Abrão, lá dos Estados Unidos, entendeu? Morreu aí que essa... cresce pra caralho. Aquela filha da puta, ela cansou de fazer programa a respeito daquela gêmea siamesa. Sabe aquela gêmea que tem 2 cabeças? Sim. E umas lourinhas. Velho, fez programa com elas. Fez programa com os garotinhos que tem a síndrome de Tourette, que pra mim é uma das doenças mais terríveis, que já virou piada. Gente, olha só. Piada. Síndrome de Tourette é aquela que quando a pessoa, filha da puta, tipo, do nada, entendeu? Grito, não tem espasmo muscular. Velho, virou piada pra fazer propaganda de chocolate. Que era do biscoito, chocolate, caramelo. A aquilo ali, gente, aquilo ali é sacaneando, é fazendo piada a respeito de um problema seríssimo. Porque as crianças se matam, as crianças não vão na escola e se isolam socialmente porque elas não têm controle motor. Aí vem a filha da puta da Oprah Winfrey, bota 5 crianças tudo xingando umas às outras, porque parece que na hora que uma xinga dispara tudo, parece que é em série, né? E faz, explora. Cara, é a mesma coisa, velho. O ser humano, ele gosta do bizarro. Grande maioria, tá? Eu tô generalizando, mas eu sei que tem gente que não gosta de ver isso e tal, e não dá audiência pra esse tipo de coisa. Eu acho que existem obras e existem obras, entendeu? Eu não acho que o Monstros, ele tenha essa intenção de explorar essa imagem. Não, não, não. Muito pelo contrário. É o contrário. Muito pelo contrário. Então eu acho que isso é significativo. No caso aí que você citou, de Ratinho, de Oprah, ou de qualquer outro que tenha usado da bizarrice pra explorar, a culpa, na verdade, não é só de quem tá ali mostrando, é de quem tá consumindo essa merda. Perfeito. É a indústria de entretenimento de massa, né? Passa por isso. A indústria do entretenimento é essa. Então, assim, se eu te mostro isso e isso dá audiência, cara, eu vou continuar mostrando. Então, cabe a nós ter o discernimento de falar, peraí, isso aqui o cara tá usando pra explorar a deficiência aqui dessa pessoa. Eu não vou consumir isso. O filme do Todd Browning não é um filme pra massas, vamos dizer assim. Nessa lógica aí do, ah, vamos mostrar o monstro no palco lá do Circo dos Horrores. Esse filme é tão foda que não tem uma cena dos freaks no palco. É o dia a dia deles, é o cotidiano, é a vida normal deles nos bastidores do circo. O Todd Browning fez questão de mostrar o lado humano. Que ratinhos da vida, Oprah do inferno. Esse povo jamais vai pensar nisso. Eles só estão pensando na caixa registradora. Porque esse filme, na verdade, ele faz uma crítica, tá? Ele é uma crítica contra a sociedade. A gente já falou isso, já explicou. Mas o que que ele faz? Ele pega essas pessoas que, teoricamente, eram tratadas como simplesmente diversão, aberrações de circo, e mostra pras pessoas, mostra pra burguesia. Humanizou, né, cara? Humaniza essas pessoas, mostra que elas têm vida comum, que elas são pessoas, elas se alimentam, elas têm sentimentos, não são bichos, entendeu? Não são bichos de zoológicos, a verdade é essa. Pra vocês terem uma ideia, o filme estreou a multidão, blá, que nem circo mesmo do Freak Show, né? A galera pagava baratinho, entrava, a multidão invadiu, entrou, foi um sucesso, assim. Mas aí o pessoal descobriu do que se tratava o filme. A crítica começou a jogar pedra, os espectadores, o público, né? Falou, meu Deus, que filme horroroso, que filme absurdo. Não era o que eles esperavam. O Zé Povão queria era ver a degradação, era ver lá o monstro naquela situação de atração. Eles queriam ver o circo, e o filme não é o circo. Ele se passa no circo, mas não é sobre o circo. Eles mostram só a cortina, só que eles mostram a coxia. Você hora nenhuma vê a plateia aplaudindo, você não vê a interação dos freaks hora nenhuma com a plateia. Eu acho que foi isso que emputeceu tanto, né? A única parte que tem do circo são quando são os normais, entre aspas, né? Porque são eles os freaks, né? Muito foda, essa inversão. Os freaks, na verdade, são aqueles que seriam os mais bonitões, o halterofilista, a trapezista. Que é a Cleópatra e o Hércules, exatamente, né? Tem um anãozinho, né, que ele se apaixona pela mulher. Anãozinho bonitinho, né? A vozinha dele, velho, muito legal. Mas Fraulein, ele era alemãozinho. E a trapezista já tem caso com o cara que é o autorofilista, o Hércules, chama Hércules, né, no filme. É, que seria o cara que faz demonstração de força. E o anãozinho também tem uma outra, que é a anã também, que é apaixonada por ele, né? São noiva, ela era noiva dele. Era irmã do anãozinho na vida real. É, você vê, um é a cara do outro, muda o cabelinho. E assim, ela acaba brincando com ele, né? Assim, deixa levar o negócio todo até saber que ele tem uma herança, que ele vai receber uma grana alta aí. Aí ela e o cara, o Hércules, querem se aproveitar disso e tentam matar o anãozinho. É, tentam dar um golpe do baú, não é isso? Eu tô vendo aqui o cartaz do filme original. Olha como é que o Vitória de Brown foi foda. O que tá escrito no cartaz. Pode uma mulher adulta amar realmente um anão? Cara, essa é a chamada do filme, velho. E aí acontece a arquitetação do plano malévolo da trapezista, que é interpretada pela Olga Baklanova. Terminou também, fez 32 filmes e nunca fez mais nada de expressivo. Morreu aos 78 anos, acho que na Suécia, na Suíça. É, porque esse filme, Calaveira, acabou com a carreira não só do Todd Browning. De todo mundo. De todo mundo. Ela fez uma declaração um tempo atrás, dizendo que o Johnny Ek, que é aquele que tem metade do corpo, né, que etc., era até uma pessoa bonita. Assim, na vida pessoal, né, em entrevistas e aquela coisa toda. E ela foi muito malhada por isso. Então ela fez dois ou três filmes depois e acabou. Não fez mais nada. Ela tava em decadência, né? Assim, muitos atores, estrelas de ponta da época, né? Recusaram os papéis, né? Do halterofilista, da Vênus, né? Normal, vamos dizer, boazinha, né? Até a questão do maniqueísmo, que é muito presente em Hollywood até hoje também, né? Essa questão do você é malvado, você é do bem, né? Você é do mal. Até essa questão do maniqueísmo não tá muito presente. Tem gente boa também, né? São humanos, né? Tem gente boa também. Muita gente recusou, viu o roteiro e falou, não trabalho nisso de jeito nenhum. O próprio dono lá, o empresário fodão lá, o Luiz Maia, ele falou, não quero este filme sendo feito. Mas o Thalberg, né, o produtor pica-grossa lá, conseguiu, deu carta branca pro Todd Browning. Foi muito problemática a produção, a realização desse filme. Os atores tinham dificuldade de interagir com os atores com deficiência. E, por exemplo, a Olga Baklanova, ela ia fazer as fotos de produção. Vai divulgar o filme? É foto de divulgação de filme? Ela tá com cara de nojo olhando pra esse rapaz que tem metade do corpo só. Ela disse que aquilo ali não é representação, é a cara dela de verdade. Ela não conseguia ficar do lado deles sem mostrar aquela cara de repulsa. Todas as cenas em que ela aparece, ela tá parecendo com aquela cara de nojo, porque tamanha a nojeira que ela tinha com relação a essas pessoas. E o Todd Browning, ele foi tão foda que nego começou com essa frescurinha, ah, eu não chego perto, não consigo comer perto. Aí ele mandou fazer uma mesa grandona pra todo mundo comer junto. Então todo mundo da produção era obrigado a comer junto com os freaks. Ele é de uma delicadeza. Tem fotos, né, dos bastidores, ele tratando tão bem aquelas meninas com a microcefalia, né, a Schlitze, que é a mais icônica, né, que sorri, que é ingênua e não sei. E vou dizer pra vocês, a atuação é mais autêntica, porque eles não estão atuando. São ingênuas, são inocentes, olham pra câmera. Olha pro diretor, e tá nem aí. Essa má qualidade também entra numa característica muito maneira do Todd Browning, que é isso, se a gente comparar, né, os grandes diretores da época, né, até o Griffith tinha técnica, fazia aqueles filmes majestosos, monumentais, com muralhas, estátuas, os melhores atores e mais bonitos de Hollywood e tal, a técnica assim, técnica assado, mas a característica humana do filme do Todd Browning, a humanização dos personagens e até, vamos dizer, a má qualidade nesse sentido, né, o ator tá olhando pra câmera e tal, isso é de uma autenticidade, de uma honestidade tão legal e tão bacana que é interessante a gente mencionar, que é uma das características hoje, que a galera quando vê filme trash, né, fala, ah, olha lá, o ator não sabe atuar, tá olhando pra câmera, olha o microfone aparente, dá o charme do filme, e é um dos ancestrais do trash esse filme, nesse sentido, dessa coisa de não se preocupar muito com as barreiras e os tabus, você vai mostrar mesmo, e o mais interessante é o filme de Hollywood fazendo isso, essa revolução, que pra mim é uma revolução, e vai influenciar muita gente boa no futuro, o próprio Tim Burton vai ser influenciado, David Lynch, do Homem-Elefante, Alejandro Jodorowsky, Cronenberg, com a questão do body horror, né, do horror, com o corpo deformado, o John Waters, também pelo grotesco, é muita gente boa sendo influenciada por um dos filmes fodas de Hollywood, cara, isso que é de Hollywood, esse filme, por incrível que pareça, né, não tem os atores maravilhosos, as estrelas mais bonitas, não tem a superprodução, mas tem gente humana ali, olhando pra câmera, é demais isso, essa característica do filme, acho demais. Como tentativa de desmoralizar o Todd Browning, eles também diziam na época que ele explorou essas pessoas, esse desafortunado e tal. Falaram, chamaram ele de um grande hipócrita. Ele foi muito defendido, por isso que o Exumador falou. Todo mundo falava, as pessoas envolvidas na produção e tal. Acho que inclusive a própria MGM chegou a falar isso. Olha, vocês podem falar qualquer coisa, mas cara, falar que ele explorou essas pessoas, você não pode falar. Porque falavam que o Todd Browning tinha um carinho tão grande por essas pessoas. Ele tratava com tanto amor essas pessoas deformadas que ele usou no filme, que as pessoas falavam que se sentiam tocadas pelo gesto que ele tinha com essas pessoas. É, porque ele também foi de circo, né? E ele conviveu com essa galera. Ele era do métier. Isso, então pra ele era família, né, cara? É o projeto de vida dele, esse filme. Ele fez com tanto carinho. Eu vou mostrar um filme foda, a MGM me contratou. Tem outros filmes dele com essa característica do circo, né? Tem um que é com o Lon Chaney também, que é o Unknown, que vamos dizer que é como se fosse o predecessor do Freaks, que o Unknown, que é de 1927, 28, né? O Lon Chaney, ele é um arremessador de facas sem braço. Ele arremessa com o pé, supostamente isso, porque tem plot twist, né, na história. E aí tem assassinato. E é um filme que se passa no circo, a bailarina, a trapezista do circo se apaixona pelo arremessador de facas, então é considerado um predecessor do Freaks. E um outro diretor que hoje em dia, né, desde os anos 70 pra cá, tem polemizado e usado essas questões de tabu, é o Alejandro Jodorowsky, né? Eu já falei com ele, com o Miotti, lá na porra do podcast de boteco, que é, sinceramente, um cara foda, né? E o Miotti já sabe disso, porque eu tenho repetido várias vezes. Você lembra do filme, Miotti? Lembro. É o Santa Sangre, né? Que é uma influência clara do Freaks, porque se passa no circo, tem assassino serial, a mãe do protagonista, ela não tem os braços, foi cortada. Então, o filho dela substitui os braços da artista de circo na performance dela, né? E ele vai usar atores com deficiência também, sem braço, sem perna. É super polêmico, super surreal e é uma influência direta do Todd Browning, o underground. Mas imagina aquela sociedade babaca dos anos 30 americana, né? Aquela burguesia, principalmente. Puritanismo, o puritanismo, aquela coisa racista. Toda. Racista, obviamente. Mostrando aquilo tudo. E não era uma pessoa só, não. Todos os personagens do filme são daquele jeito. E os vilões do filme, supostamente, são as pessoas normais. E é por isso que esse filme enfureceu todo mundo. Exatamente, porque, velho, ó como é que vocês são. Aquilo ali é uma porrada na cara da burguesia americana. E é porque não do mundo, porque ele foi proibido na Inglaterra, proibido na Austrália. O que que acontece? Ele passou por um ostracismo tão grande. Por mais de 30 anos, cara. O diretor, o Todd Browning, a carreira acabou, ele virou alcoólatra, ele morreu num asilo na década de 60, totalmente esquecido e relegado. O filme foi banido e só mesmo com a contracultura, pra acabar com aquela caretice, a revolução sexual, a revolução dos costumes, nos anos 60, né, os hippies, paz e amor, sexo livre, aquela coisa toda, só com a revolução dos costumes dos anos 60 é que começam a ter trabalhos acadêmicos sobre o Freaks, né, tem um psicólogo que escreveu sobre o estigma e os monstros, as aberrações, né, nos anos 60, nos anos 70, e a cultura de videocassete, o VHS, que foi fundamental pra justamente nos anos 80, essa cultura do VHS que começou, né, de distribuição de vídeo, é que expandiu a redescoberta do Freaks, do Todd Browning, pro mundo. Muitas pessoas achavam que tinha feito o quê? Filmes de horror, como Drácula, A Máscara do Vampiro, etc. Só aí as pessoas pegam o Freaks e percebem, pode parecer bizarro o que eu vou falar, porque mostra pessoas deformadas e etc, mas é um filme elegante. Os próprios Freaks, eles são muito suaves na tela. Eles foram apresentados de maneira muito tranquila. É chocante, porque é chocante, gente. Olha só, você não precisa assistir Freaks e virar e falar assim, ah, tudo bem, microcefalia, que interessante. Não, cara, você pode se chocar. Tá além do seu dia a dia, você não conhece, é uma condição física que você não tem informação, então assim, é novo. A gente tá falando da questão da exploração dessa condição. Você se chocar, não tem problema nenhum. É natural você olhar. É natural, porra, o Leonardo mesmo nunca vai botar uma pessoa dessa num circo e explorar, mas ele ficou chocado quando viu o filme, não ficou, Leonardo? Não, assim, eu não fiquei impressionado de não querer ver o filme, não é isso. Eu fiquei chocado pelo que fizeram, assim, o tipo de filme. Eu não esperava que fosse isso. Que nem o pessoal tá falando, não são os maus do filme, não é, assim, aquele problema de, ai, tô com nojo deles, não é isso que eu fiquei. Eu fiquei impressionado, assim, como é que o pessoal conseguia viver daquele jeito. Ficou impressionado com a condição. Principalmente esse do tronco pra cima. Assim, o cara precisa de órgão. Cadê os órgãos do cara? Ele viveu até os 80 anos, o Miotti. Pois é, é impressionante isso. É uma pessoa normal. É uma pessoa normal, pois é. Como que ele ficou nisso? É isso que eu queria saber. Nasceu com um defeito, entendeu? E por isso que os órgãos dele... Não, pois é, nasceu, mas assim, o defeito ele fez ele sobreviver. Isso que é estranho. É, os órgãos dele eram desproporcionais para a gente, mas pro pequenino corpo dele, se aglomeravam ali onde dava, entendeu? Claro. Uhum. É, virou uma maçaroca de órgão ali, meu irmão, e corpo humano é muito adaptativo. Então assim, cara... É como veio, então vamos ver o que que acontece. E o cara se exercitava muito. Então viveu aí, igual o cara conseguia andar daquele jeito, pô, então... Porra, tu viu os que tinham ele já conseguia andar daquele jeito desde um ano de idade, cara. Um ano, né? Porra. Com um ano de idade ele já andava nas duas mãos. Mas é, tinha que aprender algum jeito, né? Tinha que se virar, né, cara? Quem não tem perna se vira de outro jeito, cara. Um anãozinho aqui que é muito famoso de vocês, viu, internet. Quem é ele, Brunão? É o cara que participou do Mad Max Além da Cúpula do Trovão, né, cara? Ele é o mestre, cara, do Master Blaster. Exatamente. Caramba, que foda. É o Master. É o Master. Isso. Uma cena bem impactante no filme é na hora que a mulher sai, desce do trailer dela, e estão todos os freaks, né, olhando pra ela, sabe? Porque sabe que ela que tá fazendo, o que ela tá fazendo com o anãozinho. Aquilo ali é um terror escroto, porra. Como os freaks não tinham mais ninguém, eles tinham um código entre eles muito forte. O que o filme traz é, mexeu com um, mexeu com todos. E se você fizer alguma coisa com um deles, todos os outros vão querer tirar prova, te querer descontar o que o outro sofreu. Eles descobrem que a trapezista tá envenenando o anãozinho, e aí é a cena que eles meio que estão tramando o ataque pra ela. E realmente ficou muito legal aquela cena, ficou, porque tá chovendo pra caralho. Feito. É muito bem feito. E estão todos eles na espreita, assim, né, cara? Porra, ela fica aterrorizada. Como não, né? Porra, não tem como ficar. Tinha um anão do lado, do meu lado, tá de boa, já fica aterrorizado. Mesmo ele meio olhando com o oráculo, olhar psicótico. E com a faca do mal, com a pistola não, do mal. Não, velho, o anão mafioso. O Hans vira pra mulher e ela tá envenenando ele, querendo envenenar ele de pouquinho em pouquinho. Aí quando ela tenta envenenar ele, ele vira e fala assim, me entrega o frasco do veneno. Aí ela fica meio chocada assim e tal, e tá cheio de amigo dele lá, tá os anãozinhos todos lá dentro do vagão dele, que eles, o circo era itinerante, só que era cavalo. E ele me entrega o frasco preto, que com o veneno que você tá usando pra me matar. Aí ela olha pra um anão, aí o anão saca uma pistola. E ele começa a limpar a pistola, olhando pra cara dela. Aí ela olha pro rapaz que só tem meio membro, aí ele vai e saca outra pistola. E ele começa a limpar a pistola. Aí ela olha pro outro anão, o anão tira uma faca. E começa a limpar a faca olhando pra ela. Caralho, é a gangue de máfia dos anãos, velho. Você sabe como isso é perigoso, cara? Você sabe que isso é perigoso, velho? Velho, mas ali era cara. Só um pernas pra que te quero e deixava o nego pra trás, né? É. Que nada, cotoco lá sem perna, sem braço, dá uma rasteira na mulher no escuro. Você não tá olha vendo aí, nada. Olha aí. Olha o preconceito. Conceito? Caraca, cara. O cara veio com a faca, ele veio se arrastando com a faca na boca. Eu não tô falando disso, você sabe muito bem. Eu vou ter que chamar a Lucélia aqui pra falar com a etnia do cotoco. Cara, o cara é foda. Ele não precisa de pernas para dar voadoras e rasteiras, cara. O cara é foda. Esse é um detalhe, cara. Ele acende cigarro sem braço. Caralho, sem velho. Perna. Já dizia o ditado, né? Em briga de saci, qualquer chute vira voadora, né, cara? Exatamente. Ele tá tão indignado que eu não sei como é que ele vai enfiar aquela faca naquela mulher, velho. Ele não tem braços e não tem pernas. Ele vem com a faca na boca. Ele virou pro anão e falou, bota a faca na minha boca, que eu vou pegar ela. Bota a faca na minha boca. Aí vai os freaks tudo correndo e ele, esperem por mim. Ah, ele tá fazendo a parte dele, né, aquela vena, porra. Certeza, porra. Eu tô rindo, sei por que eu tô rindo, caralho. Olha o meu, lado ratinho aí, velho. Não, é claro que, poxa, depois que a gente tem que ver o lado bom, a gente não sacaneia também os atores, entre aspas, né? É escroto falar entre aspas, mas é verdade. Os atores, entre aspas, normais e eles. É verdade. O humor não tem sexo, não tem paradigma nenhum, gente. Então. Não sacanear eles da forma como a gente sempre faz seria uma forma de preconceito. Exatamente. É sempre atribuir o coitadismo, né? Pois é. Ah, então me sinto muito melhor. Obrigado, cara. Vou zoar muito ele agora. Não, porque é engraçado, porque ficam os anãozinhos e vem os freaks, né? Se arrastando na lama. Aí vem o príncipe, como é que é o nome dele? Príncipe Raiden. O príncipe Raiden. Esperem por mim! Vê, ele vem com a minhoquinha. Aí ele, deixa um pouco pra mim! Calma, que vai demorar, tô chegando. E vocês estão falando que é só correr, velho? Meu irmão, eu conto isso pra, direto aqui no Jurassic Cast. Eu sofri bullying de anão. Isso não é sacanagem. Tinha um anão no meu colégio, na quarta série, que eu era filho da... Para de rir, Zumadão. É sério isso? Para de rir, eu tô falando sério. Eu era filho da diretora, minha mãe era diretora, o anão tinha muita raiva de mim. Ele era tipo um movimento MST. Ah, anão, filha da puta. Morreu essa desgraça. E ele ficava me perseguindo no colégio, ele ficava batendo em mim. Gente, vocês não sabem como o anão corre pra caralho. Esse anão me dava cada carreira. Ele saia correndo atrás de mim, ele ficava me chutando e dando cabeçada, igual a Ariat. Ele parecia um bode atrás de mim. Era eu correndo, chorando, e ele dando cabeçada atrás de mim. Eu sofri na mão desse anão, como pão que o diabo amassou, cara. Era o anão mais badass que eu já vi de coisa na minha vida. Cara, os anões são badass, cara. Os freaks do Todd Brown são badass. E isso é que é legal, porque se a gente tá falando desse final do filme aí, isso é muito... Os críticos na época, o Todd Browning pegou os personagens dele, né, e demonizou avisou, eles são do mal mesmo, são monstros. Porra nenhuma, né? Os monstros reais mesmo são os filhos da puta. E por que que os freaks não podem ter história de vingança, isso, arco de vingança, né? Só pode uma turma porque é loura de olho azul? Isso. Pô, os freaks têm arco de vingança também, história de vingança. Exatamente. E é a cena, assim, que deveria ter fechado o filme, que mostra o que que eles fizeram com a Cleópatra, né, cara? Porque ela tinha um apelido que ela era o pavão do trapézio, né? E eles transformaram ela num pavão, cara. É, foi o final aceitável, porque o final dela não era esse, não. O final dela era... se eu não me engano, ela era enforcada. Tinha um final, Calaveira, que ela era desmembrada. Ah, sim, isso. Ela aparecia no circo toda desmembrada. Eles cortavam todos os membros dela. O Hércules, eles castravam o cara. E ele aparecia cantando com voz fina, mostrando, representando que ele tinha sido castrado pelos freaks. Aquela cena da reunião deles, né? No picadeiro central, aquele jantar é icônico. É a cena clássica do Freaks que, poxa, um bom cinéfilo, mesmo que não tenha visto o filme, conhece a cena de nome, pelo menos. Que é quando eles fazem o ritual de aceitação da Cleópatra, né? É o jantar de casamento dela com o anãozinho, com o Hans. E aí eles fazem um ritual de aceitação dela como um deles, um dos Freaks. E aí vem o outro lá e canta a musiquinha tenebrosa do Gobble Gobble Gobble Gobble one of us, que é sinistro. Eu acho legal, cara. Eu não achei sinistro, não. Porque mostra a hipocrisia aí na cara. Quando você confronta o preconceito de uma pessoa numa situação dessa, essa cena é foda. É porque aí a máscara dela cai, né, cara? Isso. Exato. E vão se aproximando dela com aquele gobble, gobble lá e o copo que passou de boca em boca de freak, né, velho? E aí, quando chega perto dela, ela dá o piti dela. Saiam de perto de mim suas aberrações. É, vocês querem me tornar uma de vocês, suas coisas escrotas. Velho, ela pira pesado. Essa característica aí é tribal, né? Sociedades, sim, né, indígenas, tribais de compartilhamento, né? Você faz parte da comunidade, da tribo, da família. Isso é, porra, é outra sacada muito foda também, né? É a família dos freaks. O circo é uma família e, na verdade, os intrusos ali são os, vamos dizer, os normais, né? Os que seriam os perfeitos, isso são porra nenhuma, são os hipócritas do cacete, né? Muito piores do que eles, porque estão tramando lá a morte do coitadinho do anãozinho que, pô, só era arriado dos quatro pneus pela Cleópatra, né? Sabe qual foi o único crime dele? Sabe qual foi o único erro dele? Foi amar. Ele ama e por isso ele é punido pelos seres normais. Isso. Ou seja, o Todd Browning tá mostrando ali: vocês são bichos, vocês não têm direito a sentimentos. É isso que ele mostra nesse filme. Caralho, que bonito isso, cara. É belíssimo. É, o filme é foda, cara, pra caralho. Esse filme é muito profundo, gente. Esse filme é fantástico. O Todd Browning, ele fez uma obra-prima. É uma pena que foi tão retalhado, né, cara? Infelizmente, ninguém entendeu esse filme. Muitas pessoas ainda não entendem. Ninguém entendeu na época e até hoje algumas pessoas não entendem. E partes do filme se perderam, porque essa obra não tá completa. Aqueles fade-out, né, tem uns muito bruscos, a cena parece que ia continuar. Né, lá a apresentação dos personagens no comecinho, não é só a questão da deformidade física, né, tem a questão do comportamento também, que é tabu. Você tem ali cenas muito... Imagina, 1930, numa sociedade conservadora como os Estados Unidos, você tem bissexualismo ali, você tem as gêmeas siamesas. Que cada uma tem um namorado diferente. Exatamente, né, e tem até uma cena ali, um olhar entre os dois, de cumplicidade, parece até com toque de homossexualidade ali. Cara, isso em 1930. Caralho, é mesmo, né, velho? E nada é o que parece nesse filme. A cena que eu queria destacar pode parecer bobinha, mas é evidente, mostra isso, que nada é o que parece, né? Ele joga com isso o tempo todo, que é a cena da banheira do palhaço. Você acha que ele tá tomando banho e nada. É um corte de câmera tão bobo, né? Mas é tão eficiente que você é enganado. Você acha que ele tá tomando banho, não, ele tá fazendo um carro de banheira pra fazer a palhaçada dele lá no número do espetáculo. Ele tá construindo. Então nada é o que parece nesse filme. Os malvados, que a gente acha que são os freaks, não são os malvados, né? E tem inversão foda. O filme todo joga com isso, cara. É muito legal. Não, e é exatamente isso do nada é o que parece ser. É a própria coisa, assim, os freaks, eles só são freaks por fora, mas por dentro quatro são mais humanos do que os humanos, né, cara? Do que os dos que os mais humanos, assim, entre aspas. Vocês falaram aquela questão de permitir que os freaks também tivessem aquele momento de vingança, aquela cólera, o momento de cólera deles. Cara, olha como é que Hollywood é preconceituoso pra caralho com relação a isso. Eu acho uma bosta o Big Bang Theory. Mas teve uma coisa nessa série que me chamou muita atenção. Que o Raj, o indiano lá, tava namorando uma menina cega. E a menina cega era uma tremenda de uma filha da puta. Ela, tipo, extorquia dinheiro deles, arrancava dinheiro dele. Aí ele ficava fazendo ele dar joia, dar dinheiro pra ela, carro e tal, não sei o quê. E aí eles viram e falam assim, porra, a fulana tá extorquindo dinheiro do Raj. Aí a loura vira e fala assim, como assim tá extorquindo dinheiro do Raj? Aí ele, porra, ela tá arrancando dinheiro dele, ela não gosta dele, ela só tá interessada no dinheiro dele. Aí a loura vira e fala assim, ah, mas Hollywood já ensinou pra gente que as pessoas deficientes não são más. Velho, eles são tão humanos que eles podem sim ter raiva. E eles podem sim ser pessoas más, eles podem ter um momento de cólera deles. E é um momento de cólera plenamente justificado. Foi um show de humilhação querendo matar um deles. It's okay to kill someone, entendeu? Ah, gente, é só pegar qualquer filme onde o branco ele tem o direito à vingança dele e ninguém critica, sabe? Ninguém critica. Pega qualquer filme de vingança, entendeu? O próprio Kill Bill que a gente já citou. Por que que pessoas supostamente normais podem ter o direito à vingança e os deformados não? Eu não digo direito, mas por que que é aceitável? Por que que as pessoas não viram o rosto, sabe? Porque, na minha opinião, ninguém deveria ter, na verdade, né? Mas, infelizmente, às vezes tem. E as pessoas são dois pesos e duas medidas. A verdade é essa. E Todd Brown foi gênio por isso, porque sutilmente mostrou isso. Tô gravando aqui também. Tô gravando só o meu, Miotti. Não vou gravar os demais, não, hein? Não, eu já tô gravando geral o tempão e tô gravando o meu também agora. Recording in progress. Que eu sou hacker. Caralho, eu tô... Eu quero saber o seguinte, o Douglas já está alcoolizado? Não. Sou de beber, cara. Não. Não é de beber pouco, né? Eu acho que eu digo. É, eu que digo. Às 8 da manhã não, porque eu tô de ressaca. Então, né? Se você é fraco da mente, cara, sabe o que é pior? Que eu tô falando isso, tô com a mão pra cima aqui em casa. Eu tô tipo Shakespeare, sacou? Cara, de tudo é isso. É, eu tô igual Hamlet aqui em casa, velho. Agora que eu não tenho culpa. É o Zé do Caixão, né? Ser ou não ser? Isso! É, você é a questão. Você é a questão. Eu vou começar pelo Miotti. Miotti, fala, o Miotti tá calado hoje, o Miotti tá com um cagaço. Não, tô tranquilo. Não esqueci não, viu? Calma, mesmo. não vou zoar. Não vai zoar porque não tem por que zoar. É, exatamente, nem cabe o tom do programa. Eu tô curioso, mas deixa pra lá. Porra, não mostrei não, né? Ô, Gunter, manda pro Douglas. Deixa eu então. A foto do... Você mandou no WhatsApp. Mantei no WhatsApp. Ah, caralho, vamos começar essa merda. Cara, velho, eu tive um ataque de riso hoje, velho. O pessoal lá, a secretária saiu pra vir no meu consultório e falou, o que é, Rodrigo, que você tá rindo? Aí eu não consegui explicar. Eu falei, eu vou explicar como, porra? Tô rindo de uma pessoa deformada? Não tá deformado, ele é meu primo. Então é isso, interneticos. Fica aqui essa obra-prima do cinema mundial, que é o Freaks, da obra cult, se você quiser chamar assim. Vale muito a pena ver. Mas fica o alerta que nós demos no início do programa. Tenha um pouco de parcimônia se você é um pouco mais sensível na hora de assistir. Eu quero agradecer, cara, de coração mesmo, o Bruno Gunter e o Douglas, tá, por estarem aqui até quase uma hora da manhã gravando com a gente, cara. Porra, vocês foram maravilhosos. Eu sou, assumidamente, falo direto, falo mesmo, os quatro cantos, que eu sou assumidamente fãzaço do podcast. Mesmo assim, Onde é que os ouvintes do Jurassicast podem encontrar vocês? Vamos lá, Douglas. Qual é o endereço do podcast? Você digita no Google podcast, o podcast aparece. E seja feliz, cara. Divirta-se com filmes trash do mal. Mas eu, cara, eu tenho que falar que foi uma honra. Adorei ter gravado, porque esse é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. O Freaks é foda, galera. É belíssimo. É imperdível, né? É simples, é honesto. É superior, assim, sou o diretor da técnica foda, do malabarismo e tal, mas é um filme humano na sua essência. Imperdível, cara, imperdível. É o filme anti-Hollywood de Hollywood, cara. Assistam que, porra, é foda. Tá recomendado aí. Valeu, galera do Jurassic Cast. Porra, muito foda. Imagina, a gente que agradece. E eu também agradeço o convite de vocês, porque, poxa vida, pra falar de Todd Browning aqui, que não o Drácula, é fantástico, fantástico. A gente só tem que agradecer o convite de vocês. Repito, interneticos, entre, assinem lá o feed do podcast, porque é muito legal. Eu falo pra eles, eu não tenho coragem de ver os filmes que eles anunciam. Porque eu me aventurei em três, deixa você fique quieto, que eu me aventurei em três. Um eu não gravei porque eu dormi. Resposta do Cotoco. O Cotoco é um barato. Ah, cara, assine porque é muito legal. O podcast é muito legal mesmo, de verdade. Tem uma pegada completamente diferente. Inclusive até porque o que a gente faz aqui no Jurassic Cast também, né, Brunão? A gente vai fora de circuito, então fica aí a dica também. E é isso. Voltamos na próxima. Diz tchau, Miotti. Tchau. Miotti, faz favor pra mim. Ah. Canta assim. Gabam, gabam. Vai tomar no olho do seu cu. Tomar no... caralho. Falei que não.